foi agressão, nem covardia, foi puro desejo e fantasia. Não foi agressão, nem covardia, foi puro desejo e fantasia. O tapa na cara que você me deu não foi covardia, era um desejo meu. As cinco marcas que você deixou foram cinco marcas do seu amor. Não foi agressão, nem covardia, foi puro desejo e fantasia. Não foi agressão, nem covardia, foi puro desejo e fantasia.